campanha da ANEEL e da ABRAD. Atenção, passageiros! Só pegue transporte legalizado, ônibus, táxi e mototáxi. Transporte só legal para o povo, tem futuro, destino certo e seguro. Tudo isso eu asseguro, tem muito mais opção. Servindo estudante, um trabalhador decente, idoso e deficiente, com muito mais atenção. Transporte só legal, presta serviço decente, gera emprego eficiente. Paga imposto, é bom pra gente, é muito mais dedicação. Transporte só legal, é o mais organizado, pelo povo é aprovado, tem respeito ao cidadão. Transporte só legal, é o mais organizado, pelo povo é aprovado, tem respeito ao cidadão. O povo sabe participar, só escolhe o que é bom e barato pra se andar. É isso aí, o povo sabe participar, só escolhe o que é bom e barato pra se andar. Transporte só legal, gera empregos para mais de 5 mil pais e família. Quer investir na sua empresa? Não espere por 2018. O Banco